mais um pouquinho, meu amor, o meu carinho, a você voltar sem me arrepender. Demorei, mas encontrei você, que é sincera e agora já não quero mais esta longa espera. Porque você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção. Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção. É verdade, é verdade, é verdade. Demorei, mas encontrei você, que é sincera e agora já não quero mais esta longa espera. Porque você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção.